não sei porquê. Se a verdade deste amor conheces, então por que padeces e tens a todo instante? Quero liberdade, carta de alforria, teu sorriso, tua alegria, pra eu viver um pouco mais contente. Quero liberdade, carta de alforria, teu sorriso, tua alegria, pra eu viver um pouco mais contente. E sente vontade de voltar pra casa, encontrar a minha namorada e esperando como antigamente. E sente vontade de voltar pra casa pra encontrar a minha namorada e esperando como antigamente. Doei, senhora, sou escravo desde teu ciúme. Ouço teus queixumes, o meu amor por ti é uma loucura. Não sei porquê, se a verdade deste amor conheces, então por que padeces, se a teus pés me tens a todo instante? Quero liberdade, carta de alforria, teu sorriso, tua alegria, encontrar a minha namorada me esperando como antigamente. Sente vontade de voltar pra casa pra encontrar a minha namorada me esperando como antigamente. Quero liberdade, carta de alforria, teu sorriso, tua Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Luiz Américo, Carta de Alforria. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sabe não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, eu vou facilitar a sua vida. Eu vou apresentar para você a RBM Música, uma empresa que há mais de 30 anos aproxima o contratante do contratado. Você ligando 61-9981-3601, 61-9981-3601, você vai ter à sua disposição para fazer a festa na sua cidade, o show de Adelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazurega, Ney Nando, Márcia Ferreira, Rony Mota, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Eu vou atender o pedido agora da Vanilda. Bom dia, meu caro Cleito Aguiar. Sou dona Vanilda do bairro São José, em São Francisco. Sou sua ouvinte de todos os dias através da Rádio Beira Rio FM. Estou participando para lhe parabenizar pelo seu maravilhoso programa. Gostaria de ouvir esta música e oferecer para o meu esposo Joaquim, para os meus filhos e o José dos Passos, Dona Conceição, Almindo, Zita, Derlei, Dona Terezinha, Zé Branco, Adão, Juventina e todos do assentamento São Francisco. Vanilda, com certeza você vai estar conosco nessa sexta e nesse sábado, na maior festa que o norte de Minas já viu, né? São Francisco vai tremer, que vai ter uma festa maravilhosa. Daqui a pouco eu vou dizer quais são as atrações, mas nós estaremos aí, eu estarei no sábado, mas a festa começa na sexta-feira. E esses meninos que a Vanilda pediu vão estar presentes na festa. Berlim Carlos Royce, Procurando Minha Amada. Percorri várias cidades procurando quem eu amo. Eu passei em Rio Brilhante, Dourados e Coxim. Chorei por essas estradas procurando minha amada que está fugindo de mim. Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já entrou no chão boiando. Desse jeito, explodindo no meu peito, me faz morrer lentamente. Eu passei em Três Lagoas, Cacilândia e Britânia, e só vou fazer parada nos braços da minha amada quando chegar em Goiânia. Meu bem aqui passou, mas já entrou no chão boiando. Oi, Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já entrou no chão boiando. Berlim Carlos Royce, Procurando Minha Amada, para o Vitor Júnior de Tefé, no Amazonas. Cleito, estou sempre ligadinho no seu programa. Ele escuta o nosso programa na emissora local. Muito obrigado aos nossos colegas, né, a toda a audiência de Tefé, no Amazonas, e especialmente ao Vitor Júnior, que está ligadinho, diz que não perde nenhum dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Wagner Simão, é hoje! Música.

desespero, fala aí pro seu porteiro que eu sou louco, apaixonado. Amigo! Vou me declarar à luz da lua, aqui no meio da rua, bem em frente ao seu portão. Vou gritar pra todo mundo ouvir, juro que não te traí, vem ouvir meu coração. Cheguei no limite da paixão. Tô feito um cão sem dono, tô rodando a cidade sem nenhuma direção. O meu coração tá sem GPS, tá desorientado. Vem curar meu desespero, fala aí pro seu porteiro que eu sou seu namorado. Vem curar meu desespero, fala aí pro seu porteiro que eu sou louco, apaixonado. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta a música nova de Emília Eduardo, No Limite da Paixão. Mas o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, que é a especialidade do Flavinho, ele faz mais de 300 emissoras de rádio, há mais de 30 anos que ele faz esse roteiro, viu? Então, e tudo que o Flavinho disser, eu assino embaixo, tá bom? É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. No próximo bloco, Paulo Sérgio, Amado Batista e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse ano vai ter muita festa bonita lá na minha terra, lá em Coromandel. No dia 6 de junho, acontece as comemorações dos 100 anos do grande Abel Ferreira. Um dos maiores clarinetistas do mundo de todos os tempos, nasceu na minha terra, lá em Coromandel. Ele nasceu em 1915, estaria, portanto, completando 100 anos agora nesse ano de 2015, em fevereiro. A festa acontece no dia 6 de junho, na Casa da Cultura de Coromandel, com a presença do maestro Leonardo Bruno, da Vânia Ferreira, que são filhos do Abel Ferreira, e um grupo de choro lá de Uberaba. Depois eu vou trazer a programação normal, né? Se Deus quiser, eu estarei presente lá dia 6 de junho, lá na minha terra, em Coromandel. Um grande movimento musical aconteceu no ano de 1965, capitaneado pelo rei Roberto Carlos. Na época ele não era rei, não, estava começando. E aí surgiu, para comemorar os 50 anos da Jovem Guarda, esse rapaz não cantava na Jovem Guarda, pelo menos eu não me lembro de tê-lo visto lá. Mesmo porque tinha um certo ciúme do Roberto Carlos em relação a ele, porque ele lançou alguns discos e começou a fazer um sucesso extraordinário. Infelizmente ele morreu muito jovem, né? Ele teve um problema de saúde, morreu muito jovem, mas eu quero recordar, no tempo da Jovem Guarda, uma gravação de 1968, Paulo Sérgio, Se Você Voltar. Estou sozinho, sem saber por onde ando. Não sei dizer nem mesmo agora onde estou. Se me perguntam por que ando assim tão triste, se é dor que estou sentindo por alguém que me deixou. Oh, oh, oh. Não sei dizer nem onde vi felicidade. Sei que a dor que sinto agora é por amar. Eu que sempre desejei viver sorrindo, e agora a dor que estou sentindo não me deixa me encontrar. Só sei dizer que cada dia que se passa, os meus olhos rasos d'água te procuram sem cessar. E te

chuva, trago meu amor. Chove chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Amado Batista, Ritmo da Chuva, pro Danilo José Cândido, meu conterrâneo de Coromandel, ligadinho na Super 95 FM e chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Danilo, seja muito bem-vindo. O programa do Amado Batista, apresentado pelo Edelson Moura, vai ao ar na nossa rádio lá em Coromandel a partir das 7h30 da manhã. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, você vai se arrepender, que vão estar neste sábado em São Francisco, nas Minas Gerais, no grande show da Beira Rio FM. No próximo bloco, a dica de hoje. Vocês vão me ajudar a achar uma pessoa que está sumida, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é para atender um pedido de uma conterrânea minha lá de Coromandel, a Terezinha Matheus. Cleiton, eu gostaria da atenção de todos os amigos. Estamos empenhados na esperança de encontrar algum parente de um amigo e conto com a ajuda de vocês compartilhando até chegar em alguém que conheça. Jorge Osíris deixou a sua mãe, Nilza Pereira Gonçalves, no dia 1 de março de 1977, portanto, há 38 anos atrás, na fazenda Água do Tigre, no município do Paraná, que na época vivia com o então esposo dela e padrasto do Jorge, Manuel Terto Lucas, conhecido por Tibira, e seus irmãos, todos menores à época, Sueli Cristina, Marco Antônio e Rosângela. Na ocasião, a sua mãe esperava para dar à luz a outro bebê. Veio para Minas, onde vive até hoje, nessa época citada, perdeu o Jorge. Né? O Jorge veio para Minas e perdeu o contato de todos os familiares. Ele acredita que ainda moram lá no Paraná, onde a sua família materna residia. A sua avó se chamava Maria Pereira e trabalhava no prédio dos estudantes. Seu tio Glaucio era do exército. E outro tio, Almerindo, é pastor de uma igreja evangélica. Tem duas tias, Edith e Dirce, e é tudo que ele lembra, pois saiu de casa muito jovem, com mais ou menos 12 a 14 anos. Seu maior sonho é reencontrar a família. É uma tarefa difícil, mas não é impossível, né? Atenção, parentes de Jorge Osíris, filho de Nilza Pereira Gonçalves. Ele pede que, se alguém tiver qualquer informação da sua família, ligar para 34-9222-6409. 34-9222-6409. 34-9222-6409. Terezinha, vamos torcer, né, para ver se alguém consegue achar. De repente a gente acha esse rapaz aí e junta essa família que espatifou há tanto tempo. Ataíde Alexandre, último pedido. Verdades que contaram pra você, você mentiras. Ainda existiria uma chance em mil e outra vez me aceitaria. Reconheço que os meus erros do passado causaram sua ira, mas suplico, me perdoe só mais uma vez e cancele a despedida. Assim o amor, ele manda e desmanda, apaga o orgulho, acende a chama, queima, faz chover e me deixa dependente de você. Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for, com o tempo a gente corta os espinhos da flor. Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo. Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar. Enquanto houver vida, enquanto eu respirar. E antes de fechar os olhos, o meu último pedido será você. Assim é o amor, ele manda e desmanda, apaga o orgulho, acende a chama, queima, faz chover e me deixa dependente de você. Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for, com o tempo a gente corta os espinhos da flor. Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo. Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar. Enquanto houver vida, enquanto eu respirar. E antes de fechar os olhos, o meu último pedido. Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for, com o tempo a gente corta os espinhos da flor. Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo. Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar. Enquanto houver vida, enquanto eu respirar.

de estar de mim o seu amor. Oh, quem dera eu pudesse evitar a dor. Oh, lembro as noites que me aqueci no teu calor. Sozinho aqui estou. Oh, oh, oh, quando fecho os meus olhos, te sinto tão perto, tão presente. Então, uma lágrima de saudade molha o meu rosto. É, mas é tudo em vão. De que vale ter você aqui dentro de mim se estou tão longe do seu coração? Escute a voz do seu coração. Eu mostrei aí o Luiz Cláudio e Juliano e o Mato Grosso Distante. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos de São Francisco, nas Minas Gerais, que há tantos anos ouve o programa Cleiton Aguiar aí na Beira Rio FM. Nós temos um reencontro. Já estive aí alguns anos atrás e estarei de volta neste sábado no maior show que o norte de Minas já viu. Na sexta-feira acontece o show de Chamego Swingado, Tim Lelo, Vanderlei Ferreira, MC Prestígio, Baladeiros do Forró, Marcos Viola e Canhoto. E no sábado, dia 16, Edelson Moura, Eliane Samuel, Diego Valadares, Bel Henrique, Nativos do Forró, Kleber de Oliva, Netinho Brito, Berlim Carlos Royce, João Cleiton e Josiano, Rafael Silva, Delmir Agostinho, Bruno Marlow e Cleiton Aguiar. É muita gente e o preço do ingresso é pititim, apenas R$10, viu? Você pode adquirir, é só você ouvir a Beira Rio FM que você sabe onde é que já tem os pontos de venda. Então, Dona Conceição, prepara o frango caipira com quiabo e eu vou querer comer um peixinho na beira do Rio São Francisco também, viu? Estaremos todos aí nessa grande festa de aniversário do meu amigo Zé dos Passos da Beira Rio FM em São Francisco, nas Minas Gerais. Aniversariando hoje o Bill Barros, o meu conterrâneo de Coromandel, Marcelo Lima, o meu amigo Felipe Sarquis, aqui de Brasília, Walter Rodrigues, o meu querido amigo José Luiz Garcia, que está morando em Miami, nos Estados Unidos, curtindo o nosso programa pela internet, a Carmen Jimenez, Juscelino Júnior, o Toninho Ferreira, Geralda Ferreira, Michele Mariano, lá do Coró, Maiara Mazzi, Gabriele Bueno, Eurípedes Brasil em Paramirim, Silvano Máximo, Wesley Silfarney, Martins Soares também do Coró, e Lilian Brito, e é claro, você que está fazendo aniversário hoje, e eu não estava sabendo, mas de qualquer forma eu vou pedir a Deus que abençoe a vida de todos vocês com muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou trazer uma oração muito bonita, chama-se Sempre Melhor. É uma oração de André Luiz, psicografada de Chico Xavier. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não se diga pior em momento algum. Se você já consegue escutar com paciência nas horas difíceis, se tem ânimo para sofrer sem lamentação, se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz, se desculpa ofensas reconhecendo que somos também capazes de ofender, se procura o trabalho com alegria, se confia em Deus e espera por Ele, sem desesperar, sejam quais sejam as circunstâncias da vida, então você já terá melhorado muito e prosseguirá sempre melhor. Amém. Bela oração, né, do Chico Xavier, na verdade do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Zezito e Zé Paulo, Mais Que Palavras. Já faz tanto tempo que a gente se conhece e não tivemos oportunidade de conversar. E agora estamos juntos, preciso encontrar coragem pra lhe falar desse amor tão antigo que eu trago comigo, na certeza que pertence a você, mas não sei o que digo, já não sei o que faço pra você perceber. Olhe bem nos meus olhos com carinho e veja a fagulha do amor que acende minha alma, me rouba a calma e me dá um calor. Há momentos em que o silêncio palavras e se faz entender. Meu coração está ardendo em brasa, ele está gritando que ama você. Fagulha do amor que acende minha alma, me rouba a calma, me dá um calor. Há momentos em que o silêncio diz mais que palavras e se faz entender. Meu coração brasa, ele está gritando que ama você. Zezito e Zé Paulo, do Ivan Moreno e do Antônio Vitor, Mais Que Palavras. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Belmonte Amaraí, Esquina do Adeus. Navegando vida fora pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude vi passar depressa aos anos, na maré dos desenganos consegui sobreviver. E venci nesta jornada furacões e tempestades, e mentiras e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Guardião dos navegantes deste mar misterioso, que destino caprichoso que pergunto é o meu. Se o passado está morto nos confins da mocidade, porque vivo de saudades de um amor que já morreu. Olhos tristes, sonhadores, que me olhavam com ternura quando eu era criatura mais feliz que pode haver. Qual será o felizardo que agora te fascina? O encanto de menina nunca pude te esquecer. Às vezes eu comparo o passado e o presente, tu surgiste mansamente enfeitando os dias meus. Fui feliz, mas veio velho como sempre dominando, e deixei de soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí da tua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Relembrando o Goiá, uma das suas mais belas canções, uma pintura de poesia, né? Belmonte Amaraí, Esquina do Adeus, pro seu Bernardo Pereira, o Simval Pereira, meus amigos queridos de tanto, de longa data, né? Que curtem tanto. Eu me lembro uma vez, o Abel Ferreira me falou que o maior músico que ele conheceu era de Coromandel e o nome dele era Bernardo Pereira. Seu Bernardo toca um violino que não é brincadeira. Aliás, a família inteira, né? A dona Adélia toca bandolim, todo mundo canta, todo mundo toca. É uma família de artistas, realmente. Lá no Coró, meu amigo, se for fazer um filme faroeste no Coró, tem que mandar buscar bandido em outra cidade, porque lá só tem artista. A frase irretocável é de Nicolau Maquiavel. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio, é a frase irretocável de Nicolau Maquiavel. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Luciano e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Maquiavel. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Outro dia alguém me mandou uma mensagem que o nosso programa estava passando na Rádio Santo Aleixo FM. lá na Paraíba. E eu não sabia onde era, mas o meu amigo Diego Valadares veio me visitar aqui em casa e me falou que é na cidade de Santo Aleixo. Só que eu entrei na internet e não consegui. A única informação que eu consegui é que Santo Aleixo foi fundada em 1939. E eu não tenho mais informações. Eu gosto sempre, que eu sei que uma rádio tá transmitindo o nosso programa, de dar os dados do município. Então eu quero pedir para os meus amigos lá da Rádio Santo Aleixo FM na Paraíba, para mandar no meu e-mail os dados da cidade, quantos habitantes tem, qual a extensão, qual o nome do prefeito, qual os municípios, a localização, os municípios com as quais o Santo Aleixo divide, se é um município, se faz parte de um, se é um povoado que faz parte de um outro município. Por favor, mandem para mim essas informações no nosso e-mail sistemamundialderadio@gmail.com. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Luciano e Gabriel. Cê tem sofrido. Disseram que você tá com saudade, andam comentando na cidade que quer descobrir meu novo telefone. E eu sou seu único assunto, só sabe pensar na gente juntos, de 10 em 10 segundos fala o meu nome. Sabendo que você não segurou quando nossa música tocou, tentou disfarçar, mas fez besteira. Chorou até no ombro do garçom, e num bilhetinho escrito com batom, pediu pra escutar aquela saideira. Aquela que machuca o coração, é que te faz lembrar como era bom, aquele amor gostoso e nós dois na cama. Aquele beijo quente que acendia a chama, o arrepio doido no pé do ouvido, a minha voz dizendo vem ficar comigo, aquele amor gostoso e nós dois na cama, aquele beijo quente que acendia a chama, o arrepio doido no pé do ouvido, a minha voz dizendo vem ficar comigo, sei que cê tem sofrido. Você não segurou quando nossa música tocou, tentou disfarçar, mas fez besteira. Chorou até no ombro do garçom, e num bilhetinho escrito com batom, pedi pra escutar aquela saideira. Aquela que machuca o coração, a que te faz lembrar como era bom, aquele amor gostoso e nós dois na cama, a chama, o arrepio doido no pé do ouvido, a minha voz dizendo vem ficar comigo, aquele amor gostoso e nós dois na cama, aquele beijo quente que acende a chama, o arrepio doido no pé do ouvido, vem ficar comigo, sei que cê tem sofrido. Vai! Sei que cê tem sofrido. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Luciano e Gabriel, Cê Tem Sofrido. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Todo domingo, você que me ouve pelo rádio pode me assistir na televisão.